19:03, boa noite. ZYK 522, Rádio Record, 1000 kHz, 200 mil watts de potência. O novo som do Brasil, Rádio Record. Voltamos a apresentar Clássicos da Record.